Salvador, bom dia, tá? 3517, informação, Foxtrot. 3517, sua identificação, chegada Bonf, desça para 3.000 pés com 1018. Chegada Bonf, 3.018, tá? 3517. estabilizado ILS X-Ray da 10, Golo 995, pelo visual. Golo 995, chame a torre 198, decimal 6. 186. Então 3597, reduza para 2109. 2103517. Torre Gol 1995, bom dia. Bom dia, 995, tem livre pouso na 10, Delta de 150 graus com 5 nós. Livre, pista no zero, Gol 995. Para 3597, reduza para 170, desça para 2000 pés. 170, 2000 pés, tá, 3597. Nove nove cinco, no solo 36, livre à direita, prossegue Alfa Juliette pro 5. Alfa Juliette, portão 5, no 995. Estabilizado, Golo 804, no X-Ray. 804, torre 18-6. 18-6, bom dia. Salvador, bom dia, boa noite 04, estabilizado no Freedom 90. Boa noite 04, bom dia. Estamos usando o check train, livre pouso na 10, o vento é de 160 graus com 4 nós. Livre pouso na 90, trem embaixado travado. Controle Salvador, bom dia, Golan 715, com informação Fox. Golan 715, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 8. 2018, liberada nas restrições? Sem restrições. 2000, Golan 715, 1016? 10 no 8. Pode pegar. Igual 995, bateu 5. Afirmo, 05, por favor. Obrigado. Localize 3597, visual com a 10. 3597, chame a torre 118, decimal B. Já, obrigado. No solo aos 40, livra direita, prossegue Alfa Juliette para o 01. Direita Alfa Juliette para 01, 804. No site, me escuta? Bom dia, prossiga. Bom dia, cheque trem, tem livre pouso na 10. O vento está de 150 graus com 59. Trem checando, livre pouso 10, 3597. Corona 7 no solo 43, livre à direita, 1219. Obrigado, até já. Salvador, Cordial, bom dia, voo no 606, passando 220 para 180, gente da Fox. 606, desça para 2000 pés, 1018. Brasília de 2, voo no 606. Salvador, bom dia, o TAN 35107, ingressando na alta. 597, bom dia, prossegue Alfa e Juliette pro 4. Alfa e Juliette, qual portão? 04. 04, obrigado, sou TAN 5808, incidente da Foxtrot 360 Brasil. Confirma matrícula? Família 5808. Confirma seu horário previsto para decolagem, Web? Aos 10 da próxima, teria saído previsto. Confirma seu destino e aerovia que você pretende prosseguir. Brasília, Lopes 117. Arbor, transição eletro. Prossiga para o solo, por gentileza. Cento e 18,6 para a cópia. Mike de Lima, bom dia. Tá, que se encontra pista que decola. Gente, mantendo o escuta e aguarda a cobra, por gentileza. E aí, Salvador, bom dia. Tá, 3171. 3171, muito bom dia para Guarulhos, o nível é o 360 autorizado. Sou da coluna 10 na saída da El, Leda Bridge, onde intercepta Pezulu, nomeia Brava até o Zulu 3. 5597 é o transponder, 120.8 controle. Guarulhos, 360, decolada 10, da El, Leda de Bridge, é o Pezulu 16, BHZ, Brava até o Zulu. Controle 208, transponder 5517, tá? 3171. Correto, deixa eu mostrar depois, 3171. Sim. Patrão, vou mais um dia ali na cópia. Autorizado, Serra 90 Juliette Delta, nível 100. Decola da 17, sai da Momo, código direto. Após decolagem, curva à esquerda. Acena no transponder 0126 e o controle 120,8. Informação Foxtrot. Ono 897, controle, desça para 8000, ajuste Ono 0, Ono 8, autorizado, é chegada bom. 8000 com 1018, autorizada bom, ficou Ono 897. Achando como pro táxi, 02 a bordo, confere. Localizador 1-0-1-7-1. Deficiente passador, na cheque transchamento, Rio 186, gol 1715. Salvador, bom dia, 1715, 2,5 do externo. 7 no 5, bom dia. Pode baixar, travar.